Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 5. Foi neste entretanto que, de cabeça baixa e escondida por boina funda, José da Silva, entre dois guardas dos que havia muito, bebiam vinho de manteiguenses, entrou no edifício a coberto da penumbra das paredes, da confusão gerada e dos capotes da ordem. Deixemos mais uma vez a gente cá fora ameaçada de morte, afinal, por não terem 70 mil réis e terem ousado dizê-lo alto. E vamos acompanhar os que vimos ir entrando na velha sede municipal, símbolo antigo de uma forma de ser livre. Não vamos, porém, deter-nos muito tempo no átrio, onde, em banco raso de madeira, o cidadão de Manteigas, Horácio Menezes, afaga as costelas, resmoneando em ladainha ao lado da cidadã, Maria do Rosário, que fala sem parar, num nervosismo patente. Nem tão pouco vamos reparar no guarda que os vigia com ar feroz, como se do Zé do Telhado e a amiga se tratassem. Nem em todos os outros que se movimentam como se inimigo poderoso lhes quisesse a ferro e fogo tomar posições. Vamos, mas é seguir o grupo dos três homens que entraram sorrateiramente porque aquele ar de mistério e modos cautelosos prometem novidades, mas de passagem... Horácio, não era o senhor Zé da Silva que ia ali, também preso? Não vi. Parecia-me ele, mas também não sei porquê. Ele não tem que pagar coisíssima nenhuma das águas. Se estes malandros nos prenderam a nós, até a mãe deles são capazes de prender, quanto mais um calceteiro. O diálogo continuou em conjeturas e considerações enquanto o trio subia até à porta do gabinete presidencial, onde aguardou, após três pancadas certas e cerimoniosas, na madeira antiga. Vamos aproveitar os momentos em que aguardam o acesso para sabermos um pouco mais deste homem que nos aparece encarapuçado no meio de uma tempestade de emoções. José da Silva era lisboeta, nascido para os lados do castelo. Tinha aparecido com mais alguns de fora para fazer obra mais cuidada ao Sr. Carvalho e, por razões que ninguém sabia ao certo, acabara por ficar, mesmo depois da obra pronta e os companheiros terem partido. Disse-se durante algum tempo e à boca pequena que se entendera com o patrão, em prejuízo dos colegas, a troco da garantia de trabalho por mais uns tempos, em obras dele e de amigos, o que lhe começara a valer a alcunha – Manteigas era a capital das alcunhas – de mula. Mas, em terra pequena, sempre havia de se inventar alguma coisa para explicar o que não se entendia. Certo, certo é que, em simpatia e capacidade de contar anedotas picantes, não havia melhor que ele. E histórias de coisas que só acontecem nas cidades. Belas e sonhadoras tardes se tinham passado na venda do Januário, a ouvi-lo, entre copos bem bebidos. Risonho, a dar para o gorducho, brincalhão, meio careca e pitosga. O homem tinha mesmo um piedão. Dava-se com todos, mas só quem fosse cego é que não via que, com os ricos, as maneiras eram outras. Mesuras, palmadinhas, excelências e reverências, familiaridades subalternas, enfim. Mas cada um tem direito ao seu feitio. Bom sujeito. Como resumiria Adelino Jorge. Quem é? Ouviu-se o secretário da Câmara perguntar à segunda série de três pancadas reverentes. É o cabo Afonso Geraldo, Sr. Cruz. Entreabriu-se a porta, vigiada por olhar desconfiado. Então o que se passa? Interrogou o homem do gabinete, dirigindo-se ao cabo da guarda, mas de olho no calceteiro. Dá-me licença que entre. Tenho um assunto importante a comunicar ao Sr. Presidente. Entre lá, entre lá. Esperem aqui fora. Recomendou o cabo aos outros dois. De boné a girar nas mãos, meio ofuscado pelo clarão do lustre pomposo, com todas as lâmpadas acesas, contrastando com a luz quase de luminária do corredor, o homem dirigiu-se à secretária, onde o presidente se sentava com ar preocupado, angustiado mesmo. Foi avançando, distribuindo cumprimentos com pequenas paragens de andamento, como tolhido da perna esquerda, a intervalos. Um minuto depois, o homem fardado cochichava ao ouvido direito de Luís Cravino, que ouvia atento, enquanto Joaquim da Cruz, de cabeça pendida para a esquerda, também ouvia apoiado às costas da cadeira presidencial. E Manuel Saraiva, de cabeça pendida para a direita, ouvia também, apoiado no tampo negro da secretária, como se a sala estivesse cheia de gente e o recado fosse coisa que só eles devessem ouvir. Os outros personagens que estavam dentro da sala, dois guardas que se encontravam a ladear a porta de entrada, olhavam um para o outro com os olhos a formar com a testa expressivos pontos de interrogação. Depois de uns momentos, um deles, conhecido pela alcunha de fadista, aproximou-se do outro, simulando escutar à porta, e segredou. Se o nosso cabo jantou o prato preferido, os gajos estão aqui e estão a desmaiar. O quê? O bacalhau assado com alho regadinho a tintole? E as caras dos homens ficaram, de repente, congestionadas, a rebentar de riso inoportuno. E o Sr. Geraldes acha que isso acabava com a desordem, sem molestar ninguém? Inquiriu audivelmente, cheio de dúvidas, o presidente, franzindo os cantos da boca em amargura patente, depois do circunlóquio, cheio de recomendações de discrição do cabo da Guarda da República. É como lhe disse, arrecadam-se os cabecilhas. Acompanhou com um gesto elucidativo, como quem decapitava. E a malta vai para casa sem tugir nem mugir. O que é que acham? E virou-se para os acólitos. O administrador do conselho elevou as sobrancelhas, afastou os queixos, mantendo a boca fechada apenas pela junção dos lábios. Soergueu os ombros, inclinou ligeiramente a cabeça e manteve-se assim uns momentos sem dizer pio. O secretário da Câmara tossiu duas vezes com secura aflita e pôs-se a arrumar papelada mais que arrumada, antevendo, preocupado, o seu primo e antigo companheiro de lições de música, aquele Adelino Jorge, sempre num ferve-ferve, a entrar ali debaixo de armas, a barafustar contra tudo e contra todos. Mande lá entrar o homem. Acabou por decidir, sem mais horizontes, Luís Cravino, num tom lúgubre que mais parecia um decreto de sentença de morte. Logo de seguida, entre ordens segredadas, saía o cabo Geraldes, para reentrar, pouco depois, com o calceteiro. Saiu o fadista com o companheiro, seguidos pelo secretário da Câmara, reentrava este. Saía de novo o cabo, para entrar minutos depois, com o sargento Fagundes, empertigado e mais sanhudo que nunca, mas de pistola no coldre. Finalmente, entreolharam-se, sentaram-se os civis e começou a delação, embalada pelos ecos ritmados que chegavam da Praça Luís de Camões. Fora com o conselho! Fora com as águas! Fora com o conselho! Pelas 3 da manhã, meia dúzia dos mais renitentes, vencidos pelo cansaço e convencidos pelos conselhos pessoais do Sr. Cruz e do Sr. Saraiva, acabaram por ir para casa, alguns de olhos marejados, que a repressão dos soluços não conseguia secar. Minutos depois, saía do edifício da Câmara um homem de boina enterrada sobre os olhos, protegido pela vigilância de um guarda, que esperou, entre as ombreiras, que desaparecesse, afundado na escada para o chafariz. Antes que o militar fechasse a porta, saiu o cabo com 3 guardas, que, cheios de precauções, foram perscrutar todos os acessos à praça, acabando por postar-se em lugares que lhes permitiam vigiar todas as entradas. O cabo fez depois um sinal e, segundos depois, apareceu enquadrado na portada Joaquim Batista e, logo, José Ascensão, seguido por Teresa Calçana, que conversava baixo, virada para trás, com Rosária do Cardoso. E ainda outro e outro, que a luz pouco intensa e os vultos dos guardas, alteados pelos bonés e que iam saindo de mistura com os presos, não permitiam identificar. 12. Um a um, subiram para a caminhonete que se aproximara, entreajudando-se fraternalmente, e lá foram a caminho da guarda, entre lágrimas, espingardas, bonés e medos. Ao longo da noite, como demónios no juízo final, os guardas foram batendo a porta aqui, porta além, arrastando da cama e da família aqueles que a lista apontava como agitadores e que não fora possível prender ainda na praça, semeando inquietações e receios em todos os que tinham manifestado oposição à decisão da Câmara. Porque se prendia este e não aquele? Que tinha feito este mais que o outro? Quem mandava prender quem? Que critério distinguia o descontente do insurreto? Foi noite de angústia na vila em insónia. Surpreendentemente, Adelino Jorge escapou, sabe-se lá se devido a uma rodada de copos na venda do Januário, bebida na companhia da boa pessoa do Zé da Silva Calceteiro. Dormiu como justo, sem sonhar que não tinha sido preso, porque beberam um copo no momento certo e com a pessoa certa. E afinal, porque o filho o prendera dentro da própria casa, evitando que tivesse acudido ao apelo de vizinhos que o tinham querido levar para o ajuntamento na praça. Só de madrugada, a caminho da labuta na fábrica do outeiro, se deu conta real dos frutos amargos da revolução e do pedaço de história que perdera. Nessa mesma noite, por contraste, nem pregou o olho Luís Cravino, que dava voltas ao bestunto, interrogando-se, duvidando se a medida teria sido acertada, e magicando como é que ia tirar aquelas pessoas, afinal amigos seus, da prisão do distrito. Nem as duas levas de cidadãos de Manteigas que, longe de casa e na insegurança de uma cela com grades, rezavam com fervor inusitado na inquietação que traz o desconhecimento do futuro previsível. Nem os maridos e esposas e filhos que, nos leitos pobres, iam misturando lágrimas com súplicas a Deus por quem se julgavam abandonados. Nem José da Silva, o mula, antevendo entusiasmado a dinheirama que as obras prometidas iam fazer entrar no seu pé de meia no verdadeiro rigor do termo. A madrugada, em tons de cinzento, veio iluminar a cor negra do espaldar do cadeirão solene, onde o presidente da Câmara preparara e relera já telegramas diversos. Fez mais umas emendas ligeiras e com um... Há de ser o que Deus quiser. Saiu do edifício e dirigiu-se solitário a Fundevila, onde, com pancadas vigorosas na porta de castanho, acordou Manuel Gaspar, que assomou à janela com ar de quem vai para Zaragata. É! Ah, é o Sr. Presidente. Desculpe lá o preparo em que venho. Há novidade? Disse, alterando a expressão do rosto quatro vezes nos breves segundos que falou. Desculpe lá o Sr. Gaspar vir incomodá-lo a esta hora, mas tenho aqui uns telegramas por causa das pessoas que foram presas esta noite. Quando chegassem às repartições, a ver se isto já lá estava e mandavam as pessoas para as suas casas. Suspirou e, enquanto abanava a cabeça, concluiu em desabafo. Se alguma vez me passou pela cabeça que as iam levar para fora do concelho, faça-me lá esse favor. Para isso nem precisa pedir. Dê-me só tempo de enfiar qualquer coisa. Passou-se o dia em telegramas para cá, telegramas para lá, para este e para aquele, mas, para desespero pessoal e institucional de Luís Cravino, as pessoas continuaram retidas para lhes averiguarem as ideias, as palavras e o pensamento, porque isto de violar a lei e a ordem cada vez era coisa mais grave.